Sugai pira pira fora nossa Senhora de Aparecida. Azuline e Bioátomos apresentam, com apoio especial de Café Cajubá, grande festa de prêmios em comemoração aos 20 anos de elevação do Santuário Nossa Senhora Aparecida. Tem Super Bingo. Você compra, concorre a vários prêmios e contribui para as obras sociais do Santuário. Escuta só, na festa da padroeira tem picape Fiat Strada, notebook e bicicleta. Adquira sua cartela por apenas R$10 na Secretaria do Santuário ou com os agentes de vendas. Ah, tem também a camiseta da festa com uma linda imagem de Nossa Senhora Aparecida. Participe com toda a sua família deste grande evento. Oferecimento Azulim e Bioátomos, com apoio especial do Café Cajubá. Hoje, sexta-feira, dia 27 de setembro, parabéns para o Adelson Damião do Couto, da Fazenda Três Irmãos, Aguidalma Cosme Couto da Silva, do bairro Tibere, Elvira Sabina de Moura Reis, do Ipanema, Helena de Fátima Silva Azevedo, do Santa Mônica, João Pereira Gomes, da Fazenda Ipanema, Maria de Fátima Rodrigues Moraes, do bairro Brasil, Maria do Carmo Gondijo da Silva Tavares, do Lagoinha, Sônia Aparecida Cação Bota, do Oswaldo Rezende e Vera Lúcia do Prado, do Custódio Pereira. Completando mais um ano de casamento, parabéns para Cecília Barbosa Martins e Lúcio de Paula Moraes, do bairro Eduardo Mendes, em Araguari. Adaí José Barbosa e Lourdes Francisca, do Planalto. Parabéns em nome de toda a equipe América. Recebe o carinho e o abraço de todos nós. E feliz aniversário! Vote nos vereadores que querem o melhor para nossa gente. Com a nossa luta, o piso da enfermagem se tornou lei. Nós vamos fazer mais. Professor Conrado Augusto, 15015, para cuidar de quem cuida e fazer o SUS avançar. Estou preparada para exercer o mandato participativo e transparente. Coloco à disposição, Cacilda Florentino, 15715. Oi, gente, sou Gustavo Silveira, psicólogo e servidor público da Secretaria de Educação. Vamos juntos, preciso do seu voto. 15130. MDB. Vote nos vereadores que querem o melhor para nossa gente. Cheguei, tia Cida do Social, da Educação e da Saúde. Vote 25 mil. Sou o Reginaldo Rezende, trazendo melhorias para o meu bairro Shopping Park, todo verão. Meu número é 25468. Inspetor Ronaldo Bastos, policial rodoviário federal. Para mais segurança, vote 25222. TRD. Vote nos vereadores que querem o melhor para nossa gente. Olá, aqui a vereadora Gilvamas Ferrer. Agora é a nossa vez, 40123. Nós seguimos com orgulho e desafiando o ódio. 40123. Gilvan, outra vez. Flávio Damasceno, meu número é 40080. Defendo os idosos, as crianças e as mulheres. Me segue nas redes sociais. PSB. Vote nos vereadores que querem o melhor para nossa gente. Sorriso, JT do Forró. Mais segurança para nossa cidade, mais saúde e educação. Vote 10800. Renato Vieira. Vaga escolar, geração de emprego, guarda municipal. Vote 10 mil. Renato Vieira. Sandra Poderosa do São Jorge. Por mais saúde, educação e segurança, vote 10666. Estou pronta. Republicanos. Plantão Rádio Vitoriosa. O Tribunal de Justiça revoga liminar que permitia candidatura de Leonídio Bolsas a prefeito de Uberlândia. Leonídio Bolsas foi condenado por dano ao erário, considerado o mentor de todo o esquema. O desembargador informou que o processo, que corre há 21 anos e faz 16 anos que o candidato está condenado por ato de improbidade administrativa, ele poderá ter a sua candidatura indeferida e os seus votos serem considerados nulos. Paulo tem experiência, Paulo vai fazer. Paulo Sérgio vai ampliar o Mãe Uberlândia e implantar a tarifa zero de ônibus para estudantes. Terminar a nova UAI Morumbi e construir a UAI na região do Canaã, desafogando a UAI Planalto. Coligação Uberlândia pra frente, PPPL, União Brasil, Podemos, DC, Novo. A que ponto o sistema chega pra se manter no poder? Foi só Leonídio disparar nas pesquisas que agora estão tentando fazer você acreditar que ele não pode mais ser candidato. Leonídio é candidato sim. Há 21 anos Leonídio é perseguido com essa mesma história, mas sempre se elegeu. O que eles tanto temem? Leonídio é candidato, vai se tornar prefeito e devolver Uberlândia pra nossa gente. Um programa da coligação Uberlândia Pode Mais, Federação PSB, Cidadania, PMN, PSB, Avante, Agir, PMDB, PRD, Republicanos, PDT... Caporezo aqui, deputado do Bolsonaro. Se você quer fortalecer a direita em Uberlândia, vote nos candidatos do Partido 22. Mãe atípica lutando por nossos filhos e nossas famílias. Vote Rosária Rodrigues, 22111. Joana da Granja Planalto. Pelas mães atípicas e por mais inclusão. 22002. Em defesa da família e progresso da cidade, Juscleito Marreco, 22100. Sargento Fausto Enfermeiro, 22322. Segurança Pública, Saúde e Entretenimento. Para Uberlândia continuar no caminho certo, vamos juntos nessas eleições com a União Brasil. O trabalho não pode parar. Continuarei na defesa da educação infantil em tempo integral. Pessoas com deficiência, mulheres e idosos. Thaís Andrade, 44777. Eu sou o professor Jean Carlos Soares, 44144. Sempre pensando em você. Empreendedorismo, educação e inovação. 44144. Vote Dandara! Sabe o que dá para fazer com 700 milhões? Dá para trazer uma frota inteira de ônibus elétricos, trazer mais água potável, mais escolas, creches, postos de saúde. 700 milhões é muito dinheiro, né? E foi o que eu consegui trazer para Uberlândia. Bati na porta do presidente Lula e consegui. Pensa bem, se eu já fiz isso como deputada, imagina o que eu posso fazer como prefeita. O futuro de Uberlândia está logo ali. Eu sei o caminho. Vem comigo! Uberlândia é possível para todos. Federação Brasil da Esperança. Fé Brasil. PTPC do BPV. Federação Sol Rede. Sol Rede. Partido Social Democrata. Voto aos vereadores que têm compromisso comigo e o deputado Wellington Prado de indicar seus recursos para o combate ao câncer. Elismar garantiu junto ao Wellington Prado 22,8 milhões para o Hospital do Câncer, construção e equipamentos do centro cirúrgico, o acelerador linear para radiocirurgia, o mais moderno do mundo. Já está na conta mais de 52 milhões de reais para a construção dos centros de prevenção ao câncer e reabilitação do Hospital de Amor de Barretos em Uberlândia. O novo hospital da UFU está pronto. É trabalho nosso. Propaganda eleitoral gratuita PSD. Se uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor. Saúde na porta. Em Minas, saúde é o que mais importa. O estado está fazendo cirurgias eletivas com mais rapidez. Em 2023, Minas bateu o recorde de operações. O governo também entregou novos tomógrafos e mamógrafos para realizar mais exames pertinho de você. Saúde na porta. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. A cidade que você quer começa com seu voto. Por isso as eleições municipais são importantes demais da conta. Então tem que se preparar, uai. Os prefeitos e vereadores é quem vão cuidar da sua cidade. Confira data, local e horário de votação. Leve uma colinha com os números dos candidatos. Pesquise e escolha bem. Acesse almg.gov.br/vote e veja todas as dicas. TREMG e Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Poder e voz do cidadão. Rádio América. 6h56. A garça branca mato-grossense levanta o voo do Pantanal. Não sei se foi pro estado de Minas, se foi pro estadão de Goiás. Só sei que aqui fiquei sozinho, com muita vontade de ir atrás pra conhecer a nova morada da linda flor do meu Pantanal. Quem teve um grande amor nesta vida, lembranças guarda no coração. Se este alguém regressar um dia, darei meu amor, minha paixão. águas do Rio Bonito ficaram escuras para mim. Depois que meu amor foi embora, o meu cantar ficou triste assim. Só sei que aqui fiquei sozinho, com muita vontade de ir atrás, pra conhecer a nova morada da linda flor do meu Pantanal. Quem teve um grande amor nesta vida, lembranças guarda no coração. Se este alguém regressar um dia, darei meu amor, minha paixão. Aquela colcha de retalhos que tu fizeste, pedaço em pedaço foi costurada, serviu para nosso abrigo em nossa pobreza. Aquela colcha de... Atenção, emissoras de Uberlândia. Dentro de instantes, daremos início à transmissão do horário eleitoral gratuito. Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral, de acordo com a Lei 9.504/97. Está no ar o programa da Rádio 11. Paulo Sérgio Prefeito, vice Pelizer. Rádio 11! Extra, extra! Pesquisa TV Integração IPEC mostra Paulo Sérgio disparado em primeiro lugar, com 49,4% dos votos válidos. São 49,4% das pessoas que conhecem, confiam e apoiam Paulo Sérgio. Falta pouco para fechar no primeiro turno. É votar 11, fechar as eleições agora e garantir Uberlândia no caminho certo. A pesquisa IPEC ouviu 800 pessoas entre os dias 12 e 17 de setembro, com margem de erro de 3%. Registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo MG 00137/2024. Paulo Sérgio é 11. Que evolução! 49,4% dos votos válidos. Bom demais, hein, Guedes? Luciana, a nossa gente é inteligente. Quero Uberlândia andando pra frente. Oi, eu sou Ana Cláudia Silva Moura, moro no bairro Laranjeiras. Eu também sou com Paulo Sérgio. Primeiro turno, hein? 6 de outubro é 11, é Paulo Sérgio. 11! Guedes, ontem o Paulo andou pela região norte do bairro Roosevelt. Foi muito bem recebido. Lá também, todo mundo tá com Paulo. 11! Meu nome é Luiz Renato Pereira, sou operador de máquina, moro no bairro Russo. É, tem muito político que tá falando mal do Paulo Sérgio, só que se analisar bem, tá falando mal porque eles não têm competência para ser prefeito. Para mim, o Paulo Sérgio esse ano vai ser primeiro turno, com certeza. Vai ser 100% Paulo Sérgio. É desse jeito em toda a cidade. Foi assim no Nossa Senhora Aparecida, no Tubalina, no Laranjeiras, no Santa Mônica e por aí vai. É a nossa gente que quer seguir em frente com o prefeito atencioso, experiente e capaz. Paulo Sérgio, eu sou Ana Paula Castro, moro no bairro Morumbi. O pessoal de Uberlândia vai dar um voto pra você. Dia 6 de outubro é 11. 11! A Ivone do Taiamã. Alô, Taiamã, forte abraço a todos aí. A Ivone pergunta sobre a Decidinha. É assim, Ivone? O Paulo vai fazer algo inédito no nosso transporte público. Ele vai implementar um sistema para que as pessoas possam trocar de ônibus fora dos terminais sem pagar outra passagem. Por exemplo, o ônibus está passando ali pela Praça Clarimundo Carneiro. Aí dá uma descidinha, atravessa a praça e pode ir lá pegar outro ônibus que está indo para outro rumo. Entendeu, Ivone? A descidinha do Paulo Sérgio é simples assim. Falando em transporte público, vem aí a tarifa zero para todos, os estudantes. Assim, os estudantes estarão isentos da tarifa de ônibus. O Paulo sabe que a grana dos estudantes é curta, por isso vai criar o estágio remunerado para jovens universitários. 11! Ainda sobre transporte público, em todas as entrevistas, reuniões e sabatinas, o Paulo sempre é perguntado sobre seus planos para essa área. Ouça o que ele tem respondido. Nós vamos implantar um terminal universitário, ali de frente ao Nitri, no centro do Uberlândia Shopping, nós vamos fazer um terminal universitário. Nós vamos continuar investindo em renovação da frota. Porque o usuário que sai do bairro e vai para o trabalho, ele quer chegar rápido no trabalho. Por isso que nós investimos em viadutos, em mobilidade urbana, para poder reduzir o tempo de transporte. E vamos investir muito em frota nova. Eu sei fazer isso, eu fui secretário de Trânsito e Transporte durante 8 anos. Nós reestruturamos o sistema de transporte de Uberlândia. Eu trabalhei e fiz com que Uberlândia fosse a primeira cidade do Brasil a ter 100% da frota acessível. Eu construí o corredor das Jonaves e vamos continuar a investir nessa área e não ficar com promessas fantasiosas que são inexequíveis. 11! Ouvinte, o Paulo vem sendo bombardeado com notícias mentirosas, fake news. Não é nada disso. Esses ataques ocorrem porque o Paulo aparece disparado na frente rumo à prefeitura. 49,4%. Olha, essa eleição é como se fosse duas estradas. Uma leva ao passado, numa viagem que você sabe muito bem onde vai dar. Uma viagem de penúria, com muitas perdas para toda a Uberlândia. A outra estrada nos conduz a um lugar seguro, com mais oportunidades para todos, tendo Paulo Sérgio à frente do nosso destino. O Paulo já fez muito e, como prefeito, fará muito mais por Uberlândia. Com certeza. Termina aqui o programa da Rádio 11. Coligação Uberlândia pra frente. PPP, União Brasil, Podemos Descer. Novo. A vida é uma estrada. Esta é a história de um caminhante que venceu muitos desafios para chegar até aqui. Leonídio Bolsas nasceu em Pompeu, Minas Gerais, mas mudou para Uberlândia aos 9 anos, junto com a sua família. Seu pai veio trabalhar numa carvoaria. Sua mãe se tornou professora e diretora de escola pública, onde na biblioteca, o pequeno Leonídio gostava de passar horas lendo. Com os irmãos, abriu uma engraxataria no centro da cidade. Depois, uma banca de jornais. Passou em primeiro lugar para a medicina na UFO e com 19 anos, montou um cursinho pré-vestibular. Se formou médico e também foi um educador, abrindo várias escolas e faculdades. Leonídio se tornou também produtor rural bem-sucedido. Popular e sempre interessado nos problemas das pessoas e da cidade, foi eleito vereador. Foi vice de Paulo Ferola, 6 vezes deputado. Trabalhou com Zaire, Odelmo e Virgílio Galassi. Hoje, Gustavo, o neto de Galassi, está com Leonídio como seu vice. Agora, ele está preparado para retribuir para a nossa gente tudo de bom que uma vida inteira de trabalho lhe trouxe. A estrada foi longa e difícil, mas quem caminha com as pessoas está preparado para seguir em frente e ser um grande prefeito. O melhor pra gente. Engraxei sapatos e vendi jornais. Sou professor, médico e produtor rural. Abri colégios e faculdades. Fui vice-prefeito, secretário, vereador e deputado 6 vezes. Graças a Deus, sou um homem realizado e preparado para fazer Uberlândia justa e moderna. Justa para olhar para Uberlândia esquecida, que tanto precisa. E moderna para que seja um orgulho para todos nós. Serei o melhor prefeito para a nossa gente. Escutem bem a firmeza do Leonídio. Ele é candidato e não adianta tentarem tirar esse lugar dele. Bastou Leonídio disparar nas pesquisas para tentarem fazer vocês acreditarem que ele não é candidato. Isso é mentira. Por que eles têm tanto medo de Leonídio? É porque ele é independente, não tem rabo preso com ninguém. E a prova está aí. Na última pesquisa divulgada ontem, quinta-feira, pela Rede TV, Leonídio não para de crescer. Já está empatado tecnicamente em primeiro lugar com Paulo Sérgio. Leonídio tem 29,4 e Paulo Sérgio 32,2. Dandara só tem 15,1. Leonídio é o melhor pra gente. Pesquisa Triscal registrada com o número MG 09764/2024. 800 entrevistas realizadas entre 23 e 25 de setembro. Margem de erro 3,4%. Nível de confiança 95%. Um programa da Coligação Uberlândia Pode Mais. Federação PSB Cidadania, PMN, PSB Avante, Agir, PMDB, PRD Republicanos, PDT e MDB. Começa agora o programa da Dandara para prefeita de Uberlândia. É 13. Fala, Uberlândia! A missão da Dandara é trabalhar para que Uberlândia seja uma cidade acolhedora para todos e principalmente para os mais vulneráveis. Não é, Dandara? Enquanto houver uma criança fora da escola, uma mãe tendo que decidir se paga a creche ou o aluguel, enquanto houver uma pessoa passando fome, nós não vamos descansar, porque a nossa luta não terá chegado ao fim. E escuta só o que as pessoas da nossa cidade estão falando da Dandara. Eu acho que ela vai olhar, porque como moradora da periferia, pra pessoa fazer tem que sentir na pele. Os outros candidatos ficam desesperados ao ouvir e sentir que Uberlândia quer a Dandara. Dandara é 13. Eles, os coronéis, estão me atacando. Estão com medo. Mas não é medo de mim que eles têm, não. Eles estão com medo é disso aqui, ó. Meu coração é seu. Obrigada. E eu vou... Tudo bem? Você vai levar essa. Minha mãe tá na frente. Tá também? Dandara? Um abraço. Ai, vai tirar um pouco. Não adianta me atacar. O povo já sabe que chegou a nossa vez. E não fica por aí. Escuta só o que as pessoas estão dizendo sobre a atual gestão. O governo de hoje, ele só pensa no centro da cidade e não pensa na periferia. Uberlândia precisa de uma pessoa que vai cuidar do centro e da periferia. Toda mulher conhece um homem que assume o próprio filho e outro que não assume. Também tem um político que assume a sua responsabilidade e o que não assume. O vice-prefeito de Uberlândia não assume as filas da saúde, a falta de vaga na creche, de asfalto. Mas ele tenta fingir que é dele o Minha Casa Minha Vida do PT. A luta tarifa zero que é dos estudantes. Assim fica fácil, né? Mas o Uberlândia não vai cair nessa. Abre o olho, hein? É, Dandara, a gente precisa ir pras ruas e pros campos pra ouvir a verdade. Eu fico feliz de eu ter uma candidata que vai ser a nossa prefeita aqui de Uberlândia, que ela olha pra nós que precisa da prefeitura. Tem gente que usa a prefeitura pra fazer balcão de negócio. Não quer administrar, governar a cidade. Ter uma pessoa como eu, que vem do São Jorge, sendo candidata a prefeita, despontando nas pesquisas, abalando as estruturas desse coronelismo, incomoda demais. Nós estamos no caminho certo. E vamos continuar lutando pela dignidade e direito do povo de ter na prefeitura uma representante como Dandara. Uberlândia é possível para todos. Federação Brasil da Esperança, Fé Brasil, PT, PCdoB, PV, Federação Sol Rede, Sol Rede, Partido Social Democrático, PSD. Atenção, emissoras de Uberlândia. Encerra-se neste momento a transmissão do horário eleitoral gratuito. Esta é a Rádio América de Uberlândia. ZYL 328, ondas médias, 580 kHz. Emissora da Fundação Nossa Senhora da Abadia. Ouça pelos aplicativos ou acesse radioamerica.com.br. Rádio América de Uberlândia, conectada em você. Celebre o amor de Deus e a devoção ao Santo das Causas Impossíveis na Paróquia São Judas Tadeu, em Uberlândia. Missas de segunda a sexta, às 7 e às 19 horas. Aos sábados, missa às 7 da manhã. Aos domingos, missas em 4 horários, 7, 9:30, 16 e 19 horas. Missa devocional todo dia 28 do mês. Paróquia São Judas Tadeu, Avenida Morum Bernardino, 600, Bairro Roosevelt, Uberlândia. WhatsApp 999763707. Siga nas redes sociais @ São Judas UDE. Muitos estudantes abandonam as escolas porque precisam trabalhar. Por isso, o governo federal criou o Pé de Meia para os alunos do ensino médio de escolas públicas. São R$200 por mês de aula, mais R$1.000 por ano concluído e mais R$200 quando fizerem todas as provas do Enem. Uma poupança de até R$9.200. Pé de Meia. O incentivo para seguir no rumo certo. Saiba mais em gov.br/pé de meia. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Receber e compartilhar informações checadas e apuradas com seriedade é sempre importante. Ainda mais num ano eleitoral. No Brasil, ninguém compartilha notícias melhor que o jornalismo das nossas rádios. Confiança vem com o tempo. As emissoras de rádio trabalham para informar você e sua família com fatos reais. Uma campanha aberta, Abratel. O governo federal trabalha pelo desenvolvimento de Minas Gerais em parceria com estado e municípios. São obras como a duplicação da BR-381 entre Belo Horizonte e Caeté. E com o novo PAC, tem mais investimentos na rodovia até Governador Valadares. Na educação, teremos 8 novos campi de institutos federais e um novo campus de ensino superior. E mais de 86 mil famílias já receberam a casa própria do Minha Casa Minha Vida. É o governo federal investindo em Minas Gerais para você viver melhor. Fé no Brasil, a gente tá no rumo Nossa certo. Senhora. Nesse dia 12 de outubro, comemoramos o dia de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. Que Nossa Senhora Aparecida, exemplo de pureza e amor, nos conceda paz e esperança. Salve o seu dia tão especial, 12 de outubro. Uma homenagem, Dreste Construtora. Uma história de solidez em construção comercial, industrial e residencial em Uberlândia. Dreste Construtora. Solução inteligente e econômica. Telefone 34-3236-2799. ILM Assessoria Contábil. Contabilidade digital e tecnologia para sua empresa estão na LM Assessoria Contábil. Telefone 34-3291-7200 e 99894-7200 em Uberlândia. Santa Mãe de Deus. Está no ar. Manhã América. Manhã América. Música. Alô? Informação. Prestação de serviço. Para começar muito bem o seu dia. Manhã América. Marta Cecília. Olá, bom dia. Tô chegando. Sextou hoje, 27 de setembro de 2024. Para você uma excelente sexta. Aqui na Praça Nossa Senhora Aparecida, neste momento, 23 graus, umidade relativa do ar em 43%. Cuide-se, por favor. Na recepção hoje, ela, Elizabeth Siqueira, direção-geral da emissora Ismael Carvalho, que chamo carinhosamente de Isca. Aqui na operação de áudio e apresentação do programa, eu, Marta Silveira, sigo com você hoje até às 10 da manhã. Combinado assim? Criado pela Organização Mundial do Turismo, agência especializada das Nações Unidas, o Dia Mundial do Turismo é sempre celebrado todo dia 27 de setembro. Ele foi criado em 1980. Essa atividade contribui com o desenvolvimento econômico, social, geração de empregos, investimentos em infraestruturas de bares e restaurantes, estradas, aeroportos, rede de hotéis e pousadas, preservação ambiental, conservação de espaços históricos e o contato direto com a cultura das localidades. O turismo é uma ferramenta que auxilia no desenvolvimento de destinos de forma mais rápida, a oferecer atrativos e infraestruturas para atender bem ao turista. E o Isca está turistando, né? Ele foi para Curitiba com a Triangue Tour, ele e a Mari de Fátima. É isso aí, pessoal, 7h16 agora, sextou. Sabemos muito, mas ainda temos muito o que aprender. Assim é a vida, um eterno aprendizado. Mas se tivermos o mínimo de humildade e sabedoria na hora de escolhermos, certamente nossa existência será muito mais leve. Se ontem foi difícil, preocupa não. Deus nos deu uma outra chance de acordarmos e rever nossos erros. Que sejamos resilientes, dedicados, observadores e suaves em nossas ações. Para que sejamos exemplos aos que nos cercam e luz aos que encontrarmos pelo caminho. Para você, uma linda sexta, porque você merece. 7h16 agora em Uberlândia. Sigo com você até às 10 da manhã com muita música, muita notícia, muita descontração, muita alegria. E hoje tem melhor de duas, tá? Pra você interagir comigo pelo WhatsApp da Rádio América 3292-0402. 7h17. Alguém no seu lugar, Jorge Mateus, abrindo o programa na manhã de hoje. Música. ficar te esperando, pra mim tanto faz. Chega um longo tempo, se passou, é hora da despedida desse nosso amor. É um absurdo você achar que é dona de mim. Tá tudo errado, amor bagunçado, eu não tô afim. Ah, eu quero ver você chorar. Minha felicidade é outra, alguém no seu lugar. Pago pra ver você olhar. Vê que eu já tô em outra e eu não quero mais te amar. Chega, eu não quero mais ficar te esperando, pra mim tanto faz. Chega, um longo tempo se passou, é hora da despedida desse nosso amor. É um absurdo você achar que é dona de mim. Tá tudo errado, amor bagunçado, eu não tô afim. Ah, eu quero ver você chorar. Minha felicidade é outra, alguém no seu lugar. Pago pra ver você olhar, ver que eu já tô em outra e eu não quero mais te amar. Eu quero ver você chorar. Minha felicidade é outra, alguém no seu lugar. Pago pra ver você olhar, ver que eu já tô em outra e eu não quero mais te amar. Tá aí abrindo o programa na manhã de hoje, eles, Jorge e Matheus, alguém no seu lugar, agora 7h19, e você que tá comigo aí do outro lado, que me deu licença para entrar em sua casa, em seu carro, viajar com você. Eu tenho uma proposta, aliás, eu tenho uma pergunta para você, na verdade. Ah, só lembrando a vocês, nosso querido Wilson não tá legal, ele tá meio, tá lutando com o resfriado, né, não tá bem. É, provavelmente por isso ele não tenha aparecido, tá bom, pessoal? Tem muita gente perguntando aí, ele não tá bem não. Mas segunda-feira, com certeza, ele vai estar melhor e vai estar aqui fazendo companhia a vocês, fechado? 7h20. E você que está do outro lado, preste atenção em mim. Olha aqui. Quer concorrer ao sorteio de uma recarga de gás em um botijão de 13 quilos? Então responde aí para mim. Qual anunciante da Rádio América entrega gás e água em toda a cidade? Participe pelo WhatsApp da Rádio América e me responda por gentileza. Qual o anunciante da Rádio América entrega gás e água em toda a cidade? O sorteio será no dia 4 de outubro, na sexta-feira, às 9h50, no Bom Dia América. Combinado assim? BR Gás e Água, entrega rápida em qualquer bairro de Uberlândia. BR Gás e Água. Ligou, chegou. Telefone 34-3219-1818. 34-3219-0000. WhatsApp 34-99867-1818. E o Manhã América pra você até às 9 da manhã. Às 9 tem Bom Dia América. Hoje eu te faço companhia, combinado? Olha, vamos de notícia. A Polícia Federal desarticula a organização que vendia dados do INSS. Osama El Gaori traz pra gente essa notícia. A Polícia Federal fez nesta quinta-feira uma operação para desarticular uma organização criminosa que vendia dados de beneficiários do INSS. De acordo com os agentes, as informações eram obtidas por meio de fraude e usadas para cometer crimes. Entre eles, consultas ou contratação indevida de empréstimos consignados e saques irregulares de benefícios previdenciários. As investigações revelaram que a organização era composta por hackers que acessavam diretamente o banco de dados do INSS, servidores do INSS que vendiam o acesso aos sistemas e pessoas que vendiam os dados para quem tivesse interesse. Na ação, foram cumpridos 29 mandados de busca e apreensão e 17 mandados de prisão preventiva em 9 estados, entre eles São Paulo, Minas Gerais, Pará, Paraná e o Distrito Federal. Os envolvidos podem responder pelos crimes de organização criminosa, corrupção, invasão de dispositivos informáticos, violação de sigilo funcional, obtenção e comercialização de dados sigilosos e lavagem de dinheiro. Da Rádio Nacional em Brasília, Oussama El Ghauri. Obrigado, Oussama. 7:23 agora em Uberlândia. Você mentiu quando jurava para mim fidelidade. Fui apenas um escravo da maldade. Você quis, você lutou e conseguiu. Você feriu os sentimentos que... Melhor de duas pra você, a número 1 é com eles, Mato Grosso e Matias, de igual pra igual, mas tem a número 2, igualmente linda. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela, vai, tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela, vai, tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. Gilberto Gil, número 2 pra você, esperando na janela, nos vocais ele, Gilberto Gil. Agora 7:24, com a gente aqui, Oficina dos Óculos. A Oficina dos Óculos deixa seus óculos em perfeitas condições, no menor tempo possível. Reparo e conserto, pintura de armações, soldagens em geral, soldagem de titânio é na Oficina dos Óculos. Rua Tenente Firmondes, 291 Centro. Telefone 34-3231-1940. WhatsApp 34-99641-5583. Você em boa companhia, Rádio América, a rádio da família. O Elmix Areia e Brita. Construir ou reformar, o Elmix é parceira certa em sua obra. A Elmix garante pontualidade na entrega e com medida certa. Areia e Brita, o Elmix, fica na Avenida Doutor José Massal Neto, 865, no bairro Segismundo Pereira. Telefone WhatsApp 34-3217-8877. Siga-nos nas redes sociais, arroba Elmix Areia e Brita. 7:25 agora, super abraço para Lúcia Vasconcelos lá do São Lucas. Hoje é um lindo dia para espalhar sorrisos, energias positivas e muita gratidão. É sexta-feira e com ela um belíssimo final de semana nos aguarda. Amiga, um ótimo e abençoado descanso junto à sua querida família. Gratidão, querida. Meu voto vai na número 1, Mato Grosso e Matias. Combinado assim, querida. Já marquei para você, tá bom? Quem chegou por aqui também foi o Jorge Gustavo Sene, do Jardim Patrícia. Bom dia, Marta e família América. Eu voto na número 1. Obrigado. Eu que agradeço a sua companhia, o Jorge. Valeu pela participação, tá? O Gilson Marques, do Santa Rosa. Bom dia, Marta. Eu voto na 2. Eu vou de Gilberto Gil. Fechado, querido. A Anailda, da Chácaras Cruz Branca. Isso, Chácaras Cruz Branca. Chegou por aqui também. Dia abençoado para você, Marta, e todos da Rádio América e aos ouvintes também. Obrigado, querida. Luzia Vaz, do Terra Nova, que fez aniversário ontem, estava festando, chegou por aqui. Bom dia, Deus te proteja. Gratidão, querida. Que assim seja para você também. São 7:26. Olha só, tem mais notícias chegando para você. Bahia confirma sexto caso de botulismo este ano. O José Carlos traz essa notícia completa para nós. A Vigilância Epidemiológica da Bahia confirmou o sexto caso de botulismo no estado desde janeiro de 2024. Duas pessoas morreram, três ainda estão hospitalizadas e apenas um paciente teve alta. Elas são dos municípios de Salvador, Campo Formoso, Senhor do Bonfim e Cícero Dantas. A principal suspeita é de que a infecção se deu por meio da ingestão de mortadela de frango contaminada. Em 2023, foram registrados dois casos de botulismo na Bahia, sendo ambos em Feira de Santana. De acordo com o glossário do Ministério da Saúde, o botulismo é uma doença neuroparalítica grave, rara, não contagiosa, causada pela ação de uma potente toxina produzida por uma bactéria. Ela entra no organismo por meio de ferimentos ou pela ingestão de alimentos contaminados que não têm produção e/ou conservação adequada. Com informações da Agência Brasil e edição de Roberta Lopes, da Rádio Nacional em Brasília, José Carlos Andrade. Obrigada, Zé Carlos. Um abraço para o Vanderlei Vieira, lá no São Jorge. Ele participou, ele vota na música de número 1, do Mato Grosso e Matias, e ele manda um abraço para o seu Geraldo Barroso e para a esposa do seu Geraldo Barroso, Dona Maria. São 7h28 agora. Adriana Calcanhoto, Devolva-me. Rasgue as minhas cartas e não me procure mais. Assim será melhor, meu bem. O retrato que eu te dei, se ainda tens, não sei. Mas se tiver, devolva-me, deixe-me sozinho, porque assim eu viverei em paz. Quero que sejas bem feliz junto do seu novo rapaz. Rasgue as minhas cartas e não me procure mais. Assim vai ser melhor, meu bem. O retrato que eu te dei.